Duke Field, 2. Confirma a intenção e matrícula. É o San Mike Zulu Hotel. Mike Zulu Hotel, prossiga a torre. Zulu Hotel, trouxe autorização para reboque da remota no pátio 1, posição 12, para a posição número 10 do pátio 1. Autorizado, reboque, reporta no término o Mike Zulu Hotel. Ok, sim, Alto claro.